O amor floresceu. Adão e Eva, um novo ser nasceu. Caim e Abel, com destinos a escolher. Um lavrador, o outro a pastar, a vida a tecer. Mas o coração de Caim se escureceu. E a oferta a ti, Senhor, não agradeceu. Ô Senhor, ouve nosso clamor. Na sombra do pecado, traz-nos o amor. Guia-nos da senda da paz. Que nossas vidas em ti se refaz. Caim trouxe frutos, mas o coração vazio. Abel trouxe o melhor e o teu olhar um desafio. A inveja cresceu e no campo a dor. Fraternidade ferida, um grito de horror. Por que tiraste? A voz do Senhor ecoou. Domina sobre o pecado, não te deixes levar pelo amor. Ô Senhor, ouve nosso clamor. Na sombra do pecado, traz-nos o amor. Guia-nos na senda da paz. Que nossas vidas em ti se do sangue, clama a tua luz. Caim errante, a culpa seduz. Mas em tua graça, um sinal de perdão. Na dor da queda, encontramos a redenção. Caim fugindo, de ti se afastou. Mas tua misericórdia sempre o buscou. E mesmo na dor, um novo filho veio. Sete nasceu a esperança em meio ao receio. Invocaremos o teu nome. Nos caminhos de perdão, a vida nos conduz, caminhando juntos em amor sem fim. Na tua presença encontramos o nosso sim.